Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui embaixo, Angela. Adate maço! É o que, mano? Tu quer uma massa aí dentro, ué? Aqui é Joel Suki e o PC é o Rock Lee do Asila Cash. Porque você nunca desiste, é de fazer sucesso. É porque esse bicho aí é um sobrancelho. É. É por causa do estilo de cabelo dele. Sobrancelho não foi nada. Será que era porque ele andava com roupa colada? Será que é porque ele lutava bêbado? Esse é o Manel. Ah, é o Manel. É, que é o PC de Nomen e você é fraco porque falta ódio. E aí? Ele procurou no Google. Também há. Abriu o mangá bem rápido e leu o próximo balão. Que... Próximo balão. Ó. Aqui é o Cheetos e este é meu estilo ninja e asilado de ser. Olha, foi. Pode não! Vou minha frase, mas já pensei. Foi quase repetido. É sério? É, mas como é o Raiden, né? O raio do. Do raio do. Do Kakashi, é? Como é o nome? Heineken, mano. Heineken, vai, tá com o grito aí, Heineken. Deixa eu escrever aqui. Não, deixa eu escrever aqui. Ele tá confundido com a cerveja, mano. Heineken. Heineken é o nome da porra da cerveja, mano. Não, mano, grita aí, vai, é assim que se escreve. Aí. Não, tu quer frascar com a minha cara, mano. Não, mano, eu tô dizendo correto. Se tu for falar onde tu vai se lascar, vai, tá com o grito aí. Aqui é o Manel e Heineken. Alô! Hoje aqui é o Telus e. Falou! E eu sou o Neto Maru e não há motivos para se estar vivo, mas se você continuar vivendo, encontrará coisas interessantes. É. Gaguejou. E no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre Naruto! Olha. Correio. E vamos para mais uma semana de Berzosa Lacarte. É e-mails, né, cara? Recados nessa primeira parte. Né? Lembrar para os ouvintes que para eles clicarem nos links da Saraiva quando eles quiserem comprar qualquer coisa, né, cara? Isso é muito importante, né, cara? Saraiva atualmente, ela praticamente só não vende comida, né? O resto você pode comprar que... Exatamente, né, cara? Tá chegando o dia das crianças, né, cara? Você compra lá o seu presente pro seu filho ou pra sua namorada também, né, cara? Se você quiser aproveitar. Sabe que tem garotas maiores de idade que gostam ainda assim de receber presente dos dias das crianças, né? É. Porque tem, se você quiser comprar tipo um, sei lá, um Xbox 360, você clica aí no link da Saraiva, compra lá, você ajuda o Asila e tudo beleza, né, cara? É, inclusive é uma boa, né? Quem não gostaria de ganhar no Dia das Crianças inesperadamente um videogame, né? Um Xbox, cara, um PS3, olha aí. É. Lembrando também que esse episódio, cara, é uma continuação do episódio passado, né, o episódio 81, que a gente falou sobre o Naruto, né, cara, a primeira parte. Isso aí, muita gente gostou, né? Algumas não. Ah, pois é, cara. E a gente, na primeira parte a gente fala muito sobre o autor, o mangá e tal. Nesse a gente vai estar escrotizando a série, né, cara? Mas nesse lá... aí falar mais de sexo e das sacanagens que vocês não viram. É. Então vamos lá. Começa a parte, a segunda parte do Naruto, é a parte do exame Chunin, né, que começa, e é nessa parte que eu acho que aparecem os personagens mais interessantes ali da série. Porque tu é doido, é, mano? Aparece o Kakashi. Doido. Quem seria antes? Não, porque eu, assim, mano, no começo do Naruto, na parte do Zabuza, o cara é aprofundado nos personagens ali. Só que tem muitos mais muito personagem foda, mano, no Naruto, mano. Tu é doido? Eu não consigo imaginar como é que o cara consegue pensar em tantos personagens, mano. Do jeito que ele pensou, do jeito que ele conseguiu criar, mano. Tu é doido? Na primeira temporada ele aprofunda a relação e e a convivência do time principal, né? E quando eles voltam dessa missão, já é no meio do exame Chunin, né? Já tem iniciado. O que eu acho legal é que assim que eles chegam na vila, já tem uma galera de outras vilas, né? Que é uma coisa que até aquele momento o cara nem esperava, né? Eles chegam assim, aí só os malandros da Vila da Areia, né? Lá. É, mano, tá doido. Não, é o Gaara ali, mano, na primeira vez que ele aparece, o cara... Vixe, mas quem é esse bicho aí, mano? Aí, não, o cara aí da Vila da Areia e tal, não sei o quê. Tá doido o design do Gaara ali, mano. É muito irado, mano, o cara. Eu acho mais massa o Kankura. Kankura, mano. É dizer isso aí. A primeira aparição, eu acho muito mais massa o Kankura. O Kankura? Kankura, ele tem umas tatuagens, mano, assim na... Kankura ali é pai demais, mano. O bicho é fraco demais, mas pra fazer nada, mano. Não, é doido, é, mano. Mas assim, é o mais inútil. É inútil, o inútil é, né, não. Até doido. Pra mim é o mais inútil. Tô dizendo, mano. Ai, te fuder, mano. É pra ele ter se aposentado de invalidez já, mano. Realmente, eu concordo aí. Pensei que o mais inútil é a Sakura mesmo ali. Olha o que eu tô dizendo, mano, que naquela época o mais interessante é a gente tá discutindo o visual, mano, porque é a primeira aparição do cara. A primeira vez que tu vê o cara, não tem como tu dizer se o cara é foda ou não é. E o Kankura, mano, aquela... mafioso o Gaara. Ô, doido, mano. O Kankura, esse bicho chega com a marionete ali nas costas, mano. Ninguém sabe nem o que é aquela parada, mano. Aquela marionete dá medo, né, macho? Aquela zoadinha dos ossos, os ossos entre aspas, né? Se batendo. Pior que o cara não sabe. Do cara. É da madeira, se batendo, o cara, mano. Não sabe nem o que diabo é aquilo ali, né, mano? Ué, mas eu me lembro que eu assisti o Exame Chunin só pensando nisso. Vixe, meu irmão, o que será que é essa parada, mano? Será que é outro membro, mano, do time deles e tal? Gaara, mano, aparece de cabeça pra baixo, mano, cara. Ele olhou com um potezão gigantesco ali nas costas, mano. Aí o cara fica pensando, né? O que diabo é isso, mano? O que é que esses caras... Cada um tem umas porras nas costas, né, Jabé? Isso é o grupo das costas. Agora, mais inútil mesmo ali... Aliás, a única inútil é a Temari, viu, mano? Não, tá esperando. Presta pra nada, velho. Não, oh, doido, mano. Acha a Sakura pior, viu, que a Temari ali. Porque a Temari, pelo menos, ela tem um lequezinho dela, mano, do vento e tal. A Sakura não tem nada, mano. Tem, macho, que é isso. A Sacura. Ah, mas peraí, mano. Ah, sim, falar, vai falar. Ela tem um choro, ela tem um choro. Ela tem um segurar uma kunai o anime todinho. Lá pra frente, ela tem. Lá pra frente, ela tem alguma coisa. Mas no começo, mano, né? Porra, mano, não tem nada ela ali. É um personagem totalmente desinteressante. Ela parece a princesa Toastidol, né? Só serve pra ser raptada, trazer problemas, né? Princesa o quê, mano? É da Toastidol. É uns anime shoujo aí que o Adonis assiste. É do Mario, animal. Princesa, como é? Princesa, eu sabia, a gente é do Mario, animal, aí o outro fala. Como é o nome da princesa? Toastidol. Não é não esse nome, não. Toastidol. É. Pra mim é a princesa do Mario. É. Valeu, Adon. Mas além do Gaara, da galera... Fazenda! Aparece os outros times ali da Vila da Folha também, mano. Que é muito... É irado demais, mano. Cada personagem tem um visualzão fodônico, mano. Os caras... Porque o cara bate o olho assim no Rock Lee, mano. O cara, vixe, mano. Bichozão doideira, mano, esse bicho aí. Mas sabe por que o cara acha o Rock Lee doideira? Porque assim que eles chegam em Konoha, mano, depois dessa missão, o cara já pensa que os protagonistas são fortes, né? Principalmente o Sasuke. O Sasuke, porque esse bicho já tinha desenvolvido o Sharingan. É. Aí o Rock Lee, mas esse bicho chega logo peitando os caras, mano, do nada, desafiando, né? É, velho. Não, porque o Sasuke, ele é o preferido, né, da vila, mais forte, não sei o quê. Sasuke. o aluno número um do, da escola ninja, né? Aí lá vem o Rock Leezão, o Rock Lee. É, mano, não sei o quê. Mas falando, vocês ali. Eu acho, assim, visivelmente falando, né? O modo de vestir e aparecer, eu acho mais massa o Nej e o Kiba. É, são os mais estilosos. O Nej também se garante. O Nej também, eu torço pelo Nej, hein? Mas o mais foda de todos é o Shikamaru. Tá dizendo lá pra frente, né? Depois que o cara vê a primeira luta dele, né? Não, mas a primeira parte ali do exame, mano, tem a parte foda ali, que é a parte da prova, né? Ali. A prova, aí, a prova. Episódiozão da prova ali é muito massa, velho. Isso aí eu achei genial, mano. O cara pensando que mano, esses testes é só porradaria, né? O cara pensava, mano, que era uma putaria zona, que era só frescura, mano. Aí o cara vê que o cara ali, Kishimoto, mano, esse bicho faz umas coisas assim que é genial demais, velho. Tu é doido. O cara pegou, mano, criou uma prova, aí ninguém conseguia responder as provas, né? Que não era do nível deles. Na verdade, esses bichos tinham que usar, cada um deles tinha que usar as habilidades dele pra tentar roubar as informações dos dois ninjas que estavam lá, né? Que tava, lembrando que isso aí era uma prova escrita, né? Era um teste como um pescar, né? Normal. É, eles tinham que pescar, exatamente. Aí o Sasuke usa o Sharingan, o Nej usa o Byakugama. E isso mostra um pouquinho do poder do ninja, né? Que não é só essa parte de porradaria foda, não sei o quê. Tem uma parte de inteligência também, estratégia, né? Mas tu sabe outra parada que eu acho massa dessa parte aí? Que é como tu falou, na hora que tá ocorrendo o teste, é outra coisa interessante, se você for reparar. Se tu relembrar aquela cena do teste, todos os times, eles meio que se ajudam, né? Uhum. Não sei se tu se lembra disso. A Temari, por exemplo, ela consegue as respostas, aí ela passa pro Kankuro. Não, o Gaara que não, mano, usa o negócio Kankuro, do olho, mano, né? A marionete dele tava disfarçada de um monitor, mano. Pois é, ele vai no banheiro e quando ele tá saindo, ele passa as respostas. O Gaara, ele transforma o olho dele no areia, né? Ele vai teletransportando pra outro canto. A Ino, ela fica se teletransportando a mente dela pra pegar as respostas e espalhar pro grupo dela. Essa agora é o grupo do Naruto, mano, é que é desunido, né? Nessa hora que o cara vê cada um por si, né? Naruto lá lascado, sem jeito, é. Mas quem foge é ele, né, Naruto? Porque o Sasuke e a Sakura são inteligentes. Ah, mas é o que eu tô dizendo, mano. Sakura é inteligente por natureza. O Sasuke ali, ele copiou os movimentos do cara que tava fazendo a prova sem parar, cara. É. Mas é isso que eu tô dizendo. Se tu for reparar, todo o time tinha um mecanismo de se salvar, vamos dizer. O time do Gaara, um cara achou a resposta, eles tinham um entrosamento pra compartilhar a resposta entre si. Do mesmo jeito o time do Shikamaru, do mesmo jeito, se tu lembrar, o time do Gai, porque a Tenten montou um esquema de espelhos, né? Que ela conseguia fazer um ângulo do Rock Lee, como é que se diz? Pro cara que tava fazendo a prova, né? Mas lá na frente. Uh-huh. Pior de tudo é que eu não lembro desse episódio aí. Deito, velho. Tu pulou, mano. Tu reparou que o Manel, esse bicho tá de novo no modo Barbosa, né? Pois é, isso é que é legal. Se tu for lembrar, todos os times se ajudavam. Aí o do Naruto vamos era dizer, cada um por si, né? No caso do Rock Lee, bom, pior de todo, o cara não tinha poder nenhuma. Não podia correr nem nada no meio da sala. E conseguiu achar as respostas. O do Naruto ali, que era lasqueira total, mano. O Naruto consegue ganhar a prova no grito, né? O Naruto passa porque não faz nada, né? É, velho. Tem um ninja aqui que passou sem fazer porra nenhuma. Aí tinha o nome dele lá, Naruto, né? Da floresta, cara, que começa a ter as partes zona que é de luta muito louca, né, cara? Porque aí é que você vê os times ali se enfrentando, né? Luta e estratégia, né? Porque o autor podia só ter soltado esses bichos na floresta pra eles se chibatearem, né? Mas ele criou aquela paradazinha do pergaminho pra dar um tom de mais dramatização. Cidade, né? Pra eles conseguirem alcançar o objetivo. Como eram as regras mesmo? Era cada time que tinha um pergaminho ou os três tinham um pergaminho também? Não, cada time tinha um pergaminho no rolete. Aí os pergaminhos eram divididos em céu e terra, né? Uhum. Aí você tinha que chegar no meio lá da floresta com dois pergaminhos. Aí, na teoria, você tinha que roubar o pergaminho do outro, né? É, no mínimo... Ah, então, um tinha que ser céu e outro terra, né? Não, dois sendo iguais. É, tinha que ser alternado. Tinha que ter céu, e se eu tivesse céu, tinha que pegar o terra. Só sei que o Manel baixou altos rentais ali com aquela professora do exame Chunin ali. Já sei como é esse Manel, puta que pariu. Qual é essa professora aí, mano? Ih, mano, já tá... Olha aí, mano, falsidade do cara. A parte da floresta é a parte que o Orochimaru aparece, né? O time ali fica... com medo só de olhar pro cara, né? E a apresentação dele é massa, porque quando começa o exame Chunin, os caras acham uma porrada de cadáver, né? Uhum. Aí os caras chamam Ambu, né? Que é tipo um time lá especial. É tipo... Aí os caras, vixe, meu irmão, o Bop dos ninjas, né? É, pronto. Aí quando esses bichos chegam, vixe, mano, o Orochimaru, o bicho tá infiltrado no torneio, né? Fudeu agora e tal. Ah, porque ele é tipo um ninja lendário, né? O Orochimaru. Tipo, não, mas ele é um ninja lendário, mano. É, ele é... O ninja lendário. Ele é um dos três ninjas lendários. Sanins lendários. Sanins. E os caras ali já ficam com medo desse bicho, né? Mas ele tá ali por causa que ele queria achar um corpo pra ele, né? Ele não... Até na verdade, ponto, ele cara, foi com o intuito de encontrar o Sasuke já, né? O Sasuke? Não, foi na cola. Foi sim. Mas ele já sabia que o Sasuke era forte, ele queria... Tava lá não, por causa dele já? Foi. Por causa do Sharingan. Aí ele descobriu, ele testou o poder de luta do Sasuke, pra ver como ele era. Ele descobriu que ele era um dos melhores ninjas que ele já tinha visto, né? Pra transportar o corpo dele pro do Sasuke. A explicação do Adonis tá meio incompleta. Termine de explicar aí. O Orochimaru, mano, desde que ele descobriu o jutsu de trocar de corpo... É. Que ele via a vantagem de ter um... Vamos dizer, já que ele pode trocar de corpo, ele poderia ter um corpo superior, né? Com jutsus oraculares, né? É, porque o poder dele era ser imortal, né? Um dos poderes dele. É. Mas é só que ele queria... Só que ele tinha que... Tem que ficar mudando de corpo, né? Pra ser imortal, né? O corpo dele vai morrendo, né? E tal. E como... Como é que se diz? Ele era da Vila da Folha, ele já... conhecia o poder do clã Uchiha, né? Uhum. O Sharingan, ele considerava aquilo dali um dos... Ah, tá aí, tá aí um negócio que foi foda ali, mas que me atraiu cada vez mais ali pra série, esse negócio dos clãs ali, mano. Puta que pariu. Cada clã que o cara via, mano, cara, vixe, mas esse bicho aí deve ser doideira. O Orochimaru só foi no torneio atrás, o último membro do clã Uchiha, né? Foda também, que eu achei nessa segunda temporada aí do Naruto, mano. Foi a nova abertura ali, mano, que é doido, mano, foi uma loucura muito grande ali no quando mudou a abertura, mano. Porque o Naruto, ele faz tipo uma brincadeirazinha, né, esse bicho, agora a gente vai mostrar a nova abertura, não sei o quê. O bicho faz tipo um vlogzinho do Naruto, mano. É doido, é massa demais essa agora, parte. Agora, aquela abertura ali realmente somou muito, mano, porque a expectativa que o cara tinha, né? Tava grande. Apareceu uma porrada de ninja, mas esses bichos vão ter que brigar entre si. O cara já ficava curioso, né? Porque até aquele momento ninguém sabia direito o poder de cada um, né? Uhum. Falando nos times, quais são os times de vocês preferidos? O meu do Rock Lee. É o Rock Lee, a Tenten... Só porque é o Rock Lee. É, claro. Ora, porra. É o Rock Lee, a Tenten, quem mais? É mais válido dizer, eu só gosto do Rock Lee, pronto. É, mano, o cara vai pelo time... Pronto, mano, tu torce pelo... O time Caraca. Tal. É, tu torce pelo time tal porque o Ronaldinho tá jogando. Aí tu... Não, por exemplo, tu torce Brasil. Por quê? Porque o Ronaldinho tá lá jogando e tal. Aí o Ronaldinho vai jogar num time da Europa, mas tu vai torcer pra qual time, mano? Da Europa, mano. Na verdade, eu não torço pra o time de ninguém. Tu torce, Na verdade, ele vai lá pra Europa e eu vou continuar aqui no Brasil. É, porra. Toda quarta-feira é uma dificuldade da porra pro cara gravar. Mas é o Rock Lee, a Tenten e quem é o outro do Rock Lee? Nej. É um doido aí. Nej, mal doido. É o... O dos insetos lá, como é o nome dele? É o Nambu. Chino. É o Chino, pronto. Nambu no Zuyu. O Rock Lee é o melhor. Ah, não. O Chino é da equipe do Kiba. Kiba, né? É, do Kiba e da que é apaixonada pelo Naruto. É, mas vocês são uns bostas, não sabem nem o time. Mas diz aí, tu que é o bichão. Eu vou dizer tudo agora. Vai lá, pô. Sem pesquisar na internet. Vai, ó, presta atenção. É, tu... Time do Naruto. Aí, Naruto! Pera aí. Vai lá. Vai. Naruto, Sakura e Sasuke. É. Aí, segundo. Mas essa Sakura aí, é aquele bolinho japonês? Quem é o capitão do time? Vai, outro. É. Vai outro. Ah, não, tu disse que é o capitão boca, do time, não. Aí vai outro. É o time da Temari. Ô, oh, Temari não. Temari é o doido, mano. Porra, só tipo no porra. Isso aí foi mal. Shikamaru é Neji. Neji? Errou! Então deixa eu falar! Eu não perdi, não. Eu tô certo. Você disse Shikamaru e Neji no mesmo grupo. Já perdeu. Mas tá certo. Oh, do... É Shikamaru, Ino e Shoji, mano. Ó, o doido, mano. A vagabundo da Ino, né? Mesmo. Trotei a Ina mesmo. Vamos fazer até a formação deles lá. Não, Shikamaru, Ino e Shoji, é isso mesmo. Não tem direito à segunda chance. Aí depois. Depois, aí eu vou gelar vocês com o time que vocês estão querendo. É Rock Lee, Tenten, Neji. Rock Lee, Neji, Tenten. Aí. Não é, macho. É, o Rock Lee é macho. É rival. O Rock Lee é rival do Neji, macho. Os dois não são do mesmo grupo. Time, mas eles não, dois... mano. Eles são do mesmo grupo. Ó. Agora eu vou falar só a história do Rock Lee. O Rock Lee, ele é inimigo do Neji, é rival, como você tá dizendo aí. Ah, é verdade. Do Neji, você é o garotão especial lá, como é que eles chamam? É o cara que tem a herança lá dos homens. É, pois é. Ele é preferido. Como é o nome? Número um do time. Político, lá. É um doidão. É um pois gênio. É. Aí, gênio, pronto, é o gênio, é esse tipo, mesmo. Ele é tipo ele é um gênio. Lugar, e já o Rock Lee, ele conseguiu as cores na base da porrada. Ué, então, a porradaria máxima. Por isso que eles são rivais, teoricamente, né? Mas não são inimigos, são rivais. Pra... Troca. Foi dizer que é um time da Temari aí. Temari. Boneco que não presta pra nada. E cara. Cancuro, mano. Boneco que não presta. Ei, mal, o Cancuro é foda, velho. É muito foda, mano. A luta do cara é. Mancho, se for pra falar de boneco foda, o Cancuro é um merda. Quem é o garotão do boneco é o Sasori Chamachoma. Que da puta. Que mancho, cara. Mas isso aí é o Shippuden. Porra. Eu quero saber que ele aqui é o doidão. Ei, mas tu acha o Sasori mais forte que o Cancura que tu no Rio foi lá pra frente. Aí. Eu só dou um chute naquela boneca real dele e ele pronto. Ah, então, Rock, o time do Rock Lee é o meu preferido por causa do Rock Lee. Qual é o teu, Manel? Kakashi. O time dele preferido é do Kakashi só porque ele é o único que ele lembra o nome no momento, né? Eu falei os times tudinho agora e tu recrutarei de não lembro só esse nome. Teu personagem. Não, eu sei qual é o personagem favorito do Manel. Qual é? O Shikamaru, porque esse bicho é preguiçoso. É, mano, esses bichos são. E o Neto aí? O Neto botou o link dele de Neto Maru, por quê? Olha aí. O rei da preguiça aí. Ei, Marcelo. Shikamaru é meu personagem preferido, mano. Então tem dois aí, dois votos para o Shikamaru, o Neto e o Adonis. Oh, doido, mano. Meu voto não é do Shikamaru, não, mano. É, não. Macho, tem ninja melhor que o Shikamaru, velho. Ele ganha de quem ele quiser. Doido, mano. Rock Lee, porra. Ganha de quem ele quiser. Não ganha do Rock Lee, não. Quem é o teu preferido, PC, daquela temporada, mano? É, dos times ali. É o Naruto. Naruto? Ei, mano, eu te dizer que o Naruto, esse bicho fica altamente apagado, viu, mano, nessa temporada aí, mano. É, até porque não é o foco da temporada. Na verdade, mano, o Naruto, ele fica apagado durante todos os restantes da temporada. Porque o foco fica visivelmente em cima do Sasuke, mano. Praticamente todo o Naruto clássico é em cima do Sasuke. A história... gira em torno dele. Eu vou discordar do Adonis. Eu acho que o negócio dessa temporada da floresta é justamente o que eu acho. Na primeira fase do teste, pra mim ficou totalmente claro que o time do Naruto não tinha entrosamento nenhum. E na segunda fase da sobrevivência, eu acho que eles tentaram explorar justamente isso. O time do Naruto tentando criar um entrosamento de time realmente, deles terem como competir por time. É por isso que nessa segunda fase de sobrevivência, O time que eu acho mais massa é o time do Shikamaru. Apesar de ele não ser meu personagem favorito, né, na série. Não, mentira. Sério, mano. O nome do cara meu é meu personagem Beto favorito Mara. Na série é o Orochimaru, mano. É mesmo? Shibaria. É mesmo? Então por isso que é Neto Maru. Adoro Orochimaru. Na verdade, o Neto Maru é outra explicação. O Neto Maru que adora ficar de rolê, sabe quem é um personagem doideira? Agora eu vou dizer um personagem doideira, que ninguém falou o nome dele ainda. Kakashi. E ele tá desde a primeira série, desde o meu minuto até abaixo da égua. É o Shino, mano. É o Shino. Conta, sabe quem é? No Hamaru. O nome dele se chama Kabuto. Kabuto é foda, viu, velho? Kabuto. É, mas Kabuto. Pera aí, meu, mas tu não tá risculhambando o Kankuro, porque ele não fazia nada no começo. A gente dizer que o Kabuto no começo é foda, né? Kabuto não faz porra nenhuma, mano, no começo. É, faz mesmo não. Mas eu tô dizendo que marcou ele sempre. Quando ele chegou na torre, já foi levantando a mão, eu desisto. Aí. Ah, mas isso aí tem nada a ver. Não, isso aí tem nada a ver. Ele levantou a mão por inteligência, né? Porque fazia parte do plano. Senão ele ia morrer, né? Ele levanta a mão porque ele viu o Orochimaru, né? Que ele percebeu que tava lá, né? Não, mas como é que isso não faz sentido, mano? É, mano. Se ele é cúmplice do Orochimaru, mano. Então. Sim, mas ele tá dizendo que era um plano, mano. O ladrão tava certo. É, mano. Ele não tava com medo do Orochimaru, não, doente. Porque na verdade, ó, se liga, ó. Na verdade, o Kabu tava infiltrado no exame Chunin pra colher informações de todos os ninjas. Que era justamente pro Orochimaru buscar um corpo pra ele futuramente, mano. Aí que ele descobriu que tem o Sasuke lá e que ele contém o Sharingan, mano, que é o último sobrevivente do clã Uchiha. Tu tá errado, mano. Não, não tô, mas lembra do bloquinho de informações dos ninjas? Descobriu. Ah, tu raciocina, mano. É fato notório na vila todinha da Folha que o Sasuke é o último sobrevivente do clã Uchiha. Uhum. Aí tu acha que o Orochimaru ia mandar o Kabuto? Só pra ter uma identificação visual de quem era o Sasuke, mano. E por qual motivo, então, ele se infiltrou no exame Chunin? Pra espionar, mano, porque futuramente vai ocorrer um evento na Vila da Folha que as informações que o Sasuke colheu durante o exame vão ser necessárias. Rapaz, acho que não, viu? Das lutas ali, mas quando termina a parte do pergaminho, é que esses bichos vão entrar no torneio. Tu é louco, ali tem luta irada demais, mas. E a luta mais memorável de todas, que é a do Rock Lee versus Gaara. Mano. Que memorável. Lógico que é memorável, mano. Até hoje o pessoal lembra desse bicho aí, velho. É muito boa, essa mas... Essa luta aí foi... Como é que se diz? Foi marcante mesmo, mas eu ainda não acho uma das melhores, não. Ah, tu vê, na época, mano, que a gente assistiu essa bicha aí, mano. Todo evento de anime, mano, passava um clipe com os caras fazendo uma música com essas cenas dessa luta aí, mano, do Rock Lee com o Gaara, mano. Foi febre, mano, ali na época. Ah, realmente eu assumo que a luta do Gaara contra o Rock Lee é loucura. E uma das partes mais fodas ali, né, velho? Acho que esse bicho tá brigando com o Gaara, né? Porque o Gaara, ele tem o poder da areia, né? E o Kishimoto, ele faz uma parada nessa segunda temporada. Ele é um Kyuubi, né? Que ele é... Kishuriki, macho. É o quê, mano? Ah, Kyuubi, ó. Sabe o que é mais? Que os comentários do Adonis é tudo... Não tem nada a ver, mano, com a história. O PC fica puto, ó. Aquele ego, eu não entendi, mano. É porque tu disse Kyuubi, mano. Kyuubi é do Naruto, mano. Ô, Kyuubi é o Naruto, né, mano? É, mano. Kyuubi é a raposa de nove caudas. Chukaku. Meu nome, mano? Chukaku. Kaku? Não, mas... Ah, mas... Eu quis falar de um Shuriken, mano. De um Shuriken. Eita! De um Shuriken é a pessoa que tem. Que tem presa nela o. Mano. Como é que é? Como é que é? Ah, mano, não, deixa eu falar, Jones. De um Shiruki, mano. De um Shiruki. Como é, mano? Não, mano. Hã? Toda a esquina, bem isso, mano. Eu cozinho, isso aí é eu... Isso aí é eu... Não, e tu sabe qual é o pior da história? Eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Existem os biju, que são as criaturas. E existe os... Jinchurinki. É isso aí. Não, mas tu sabe o que é que eu acho mais estranho dessa história aí, mano? Porque chamaram o Adonis dizendo que ele era o especialista, ó. Putaria. Ei, mas já postei, mais difícil, mano, decorar tudo. Putaria. Uma parada que eu acho interessante ali dessa parte aí, mano. Da segunda temporada. É porque o Kishimoto, ele faz tipo como se fosse um X-Men sendo eles ninjas, mano. Ele tipo pega um poder como de um... É tipo como se fosse os X-Men, só que ninjas. Porque ele pega um poder de um cara, tipo, o poder do cara é o poder da areia. O outro poder do cara é o poder das sombras. Aí ele, tipo, eleva ao máximo aquele poder ali do cara. O poder do Gaara. Tem a ver com o X-Men, macho. E cara, os X-Men, cada um tem um poder diferente, mano. Aí, mano, tu... Aí, nada a ver, mano. Qual é o X-Men que tem o poder da areia, macho? Ah, são drogas, isso aí. Doido, macho. O que eu tô dizendo é uma comparação. Não, tu sabe o que é. Sabe o que é que é melhor eu comparar acho, com o Capitão Planeta, mano. Capitão Planeta, puta merda. Mano. Aí sim, aí tem. Capitão Planeta, tem mais sentido, cada um tem um poder, mano. É tão louco, mano. É, dá um comentário, mas depois do Capitão Planeta aí fica foda. O cara continuar uma linha de raciocínio. Eu entendo o que o Jobson disse, porque, por exemplo, eu sempre achei que essa parada do superpoderes dos japoneses em si eles exploram melhor. Uhum. Só dar um exemplo que não é nem do Naruto. O Quarteto Fantástico, ele tem o Senhor Fantástico, né? Que é o Homem Elástico. E o poder de elasticidade, mano, nas HQs americanas é uma merda, mano. O Senhor Fantástico não faz nada decente, mano, com aquela parada. Aí tu pega o One Piece, mano, que o poder do protagonista é o mesmo do Senhor Fantástico. É, mano. E ele eleva ao máximo aquele poder. Mas é, mano. O cara detona, mano. Fica muito massa esse tipo de poder. É a mesma coisa com o Naruto, mano. Tu fala pra pessoa assim, que o poder do Gaara é o poder da areia. É, mano, o cara é o poder da areia, mano. Tem um personagem. Ou então, só eles fantasiam demais o poder dos caras. Tem um personagem do Homem-Aranha que também tem esse poder e não faz porra nenhuma, mano. Justamente, mano, porque eles são mais realistas, mano. Porque eles são mais realistas. A comparação. Por exemplo, o poder do seu Fantástico com o personagem principal do One Piece, o Luffy. Macho, é porque eles fantasiam demais. Tipo, com certeza isso daqui vai dar certo, porque tal situação vai favorecer o personagem. Já no Quarteto Fantástico, o poder elástico do seu Fantástico pode não favorecer tanto a ele, porque o autor é mais realista quanto aos poderes dele, os limites que se pode chegar com aquele poder, mano. Não, mano, isso é o verdadeiro. Desenho animado e não é isso, mano. Foda, mano, pra comparar. Então, não é isso aí, mano. O que eu tô dizendo é o seguinte, mano. O cara tem um poder de controlar a areia, mano. Como é que eu posso utilizar da melhor forma esse poder da areia? Fazendo uma defesa perfeita, mano. Como o cara colocou lá, a solução no... Isso aí é questionável. E por que o homem de areia do Homem-Aranha não funciona tão bem essa defesa? Porque o cara não consegue fazer, mano, também. Porque não botaram também, mano. Mas é muito burro o povo do Naruto, mas só jogar água no Gaara, então. Acabou. Doido. Ele vira lama. E aí? Não, mas eu acho que é essa discussão. Mas o Gaara não é de areia. Sim, mas ele tem uma camada. Ele tem uma armadura de areia. Ele tem uma armadurazinha de areia, mas não é de areia. O problema, mano, dessa discussão daí é o como o cara utiliza a técnica. Que isso até é interessante, porque... É como, vamos dizer, a gente discutiu um pouco atrás. É, beleza, o poder do Gaara é manipulação de areia. Mas o Gaara podia ser um cara que, sei lá, ele só lutasse fazendo um tsunami de areia. É. O poder dele, então, em vez de ser voltado pra defesa, fosse esmagar o cara direto. Transformar o braço. Mas ele tem esse golpe, mano. Braço gigante. Mas o Gaara tem esse golpe, mano. Então, mas ele tinha. Não, mas eu acho que isso aí tá desleal. Tu tá comparando um filme. Filme mesmo, não. Pessoas com desenho animado, parei. Não, mas eu não tô levando em consideração se é filme ou desenho, não. Mas se é tipo, o quão o autor, mano, favorece aquele personagem, mano. Eu posso desenvolver uma história que redirecione tudo a favor dos poderes do personagem em foco, mano. É, mano, o poder do... Ei, mano, mas tu tem que concordar, vamos dizer, se tu tá fazendo uma história, a história tem que ficar muito boa pra todo mundo acompanhar, por que é que o cara não faz logo isso, então, mano? Claro, mas aí eu tô questionando porque vocês dizem assim, que o cara é foda e acabou, pronto. Mas na verdade, o cara não é foda, não, mano. O cara é um doido, mano. É tipo, mano, o poder do cara é só o cara copiar as técnicas dos outros, mano. E o cara é foda demais, mano. O ninjazão lendário. Ah, o Sharinga mesmo, o primeiro, que ele só usa no começo, ele só faz copiar. É, o poder do cara é só copiar a técnica dos outros e o cara já é um ninja lendário, só por causa disso. Aí, é essa diferença aí que eu acho. Não, ele só faz não, isso, mas não, é só por causa o Sharinga disso, ele consegue... Mano. Não, mas tu tá falando de uma coisa... Que é como se... É, não é só isso não, mano. O cara existe em um mundo. Aí cada um tem seu poderzinho. Aí um consegue copiar, ter todos os poderes. Tu acha só isso? Ah, porque o cara não consegue utilizar... O cara é excepcional, mano. O cara é um cara excepcional. Não, mas mano. Ele consegue copiar. Eu vou discordar contigo, mano. É porque ele, assim, ele consegue copiar as técnicas dos outros. Só que ele não utiliza da forma que o cara, que é especialista, usa, mano. A diferença, mano, é porque o Sharinga, o cara consegue entender a técnica, mano. Não é isso. Que o cara olha e sai copiando. Ele entende. Tanto é que mais pra frente... Mas ele usa. Da mesma forma. Não, tu quer que eu te... Não, mano, tu quer que eu te prove? Quando o Kakashi, ele copia a técnica dessa luta que o Rock Lee usou contra o Gaara, o Sasuke, pra aprender a técnica, esse bicho passa não sei quanto tempo treinando pro corpo dele aguentar, mano. É. Entendeu? Isso é um bom exemplo. Vamos dizer, se fosse só ele olhar e aprendia, beleza, ele não precisava treinar porra nenhuma. Ele, ah, eu olhei aqui como é que o Rock Lee luta, pronto, vou usar. Não, ele teve que acompanhar naquilo dali. É, acompanhar a evolução do cara. Sim, o que é que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que, vamos dizer, uma coisa é tu assistir um vídeo de um cara dizendo como é que se diz, como é que monta um carro, tu entender como é que monta um carro, já tu montar um carro é outros 500. É. O resultado. Sim, mas aí tu quer me dizer que o Kakashi, como é que ele copiou em segundos ali a habilidade do Zabuz, então? Porque ele só fez olhar e tinha competência pra usar, mano. É. Tá entendendo? Se fosse nessa tua lógica, o Sasuke, quando olhou a técnica do Haku, pronto, ele copiava e lá na hora ele já metia os espelhos e tava salvo. Ficou só olhar a bunda. Então, é doido, é o Sasuke. Tu só falou, abriu mais um parênteses pra eu torcer pelo Kakashi. Que eu tô dizendo. O Sasuke copiou um golpe do Rock Lee, mano. Só de ver. Porque o menino copiou então... com o Taijutsu. Taijutsu é uma paz. Só o cara sai batendo até um copo. Ó, doido, mano. Tá doido, né? Vou dar uns drinks de vodka pro Rock Lee pra ver se ele é só um doido. Porque o Rock Lee, mano, quando ele lutou com o Gaara, os caras viram que não tinha ninguém que conseguisse... pegar o Gaara ali naquela luta, mano. Só o Rock Lee mesmo. A da Hinata e do Neji também não foi tão legal, não. Foi mais legal por causa da história, né, que existe entre eles, né, o conflito de famílias. Mas fora isso, não teve muita cor, não, porque a Hinata é fraquinha. Mas sabe o que eu achei foda dessa luta aí, mano? Porque eu não sei se vocês se lembram nessa luta, mano. Nessa luta aí, mano, o Neji, ele tava escroto demais, mano. Qualquer coisa que a Hinata fazia, ele conseguia ler o movimento. Uhum. Tipo, a Hinata olhava pra cima, esse bicho, ah, você tá olhando pra cima porque você tá com medo e tal, você não vai conseguir me atacar por causa disso. Quando eu vi essa luta, mano, eu imaginei que o Neji ia ser um cara fodão, porque... Justamente por causa disso, porque além do olho dele conseguir identificar as paradas, eu pensei que esse bicho ia ter um raciocínio do naipe do L ali, do Death Note. É. O que é a vantagem do Byakugan? Ele vê os pontos de chakras, né? Que flui pelo corpo do adversário. Ele vê 360 graus. Não, quase. Existe um ponto cego. Existe um ponto cego que ele não consegue ver. Por isso a defesa dele não é absoluta, não é perfeita. Então é 359. Coisa. A luta do Naruto nessa segunda fase é com o Kiba, né? Eu putaria essa luta aí do Naruto, né, velho? É uma loucura demais. O bom, macho, dessas lutas é que deu tudo certo, entendeu? Tipo, o Naruto contra o Kiba é uma luta corpo a corpo. Não existe praticamente genjutsu nem ninjutsu, né? É, ficou o climinha entre a Hinata e o Neji, né? Aí depois foi o Rock Lee e o É, agora eu... E o Gaara, o mais diferente de todos. Pronto, agora o restante foi tudo nesse nível. É, a Ino, né, contra a Sakura. Porque durante a seleção dos personagens, o autor deixou isso aí muito claro, mano. As lutas só aconteciam daquela maneira pra poder zoar com o Rock Lee. Você lembra, tu? Toda vida o Rock Lee ficava dizendo que queria lutar e tal, aí ele não ia. Aí a seleção dos personagens foi alterada em virtude disso. Eu putaria essa parte, né? Porque ele quer, porque quer lutar com o Sasuke, né? Com a galera, o Ned. Esse bicho nunca pega os caras, né? Aí ele, mano, quero sair pra lutar com esses bichos aí. Aí esse bicho, não, mano, agora eu não quero mais, não. Pois agora é tu que vai. Não, mas eu desejei não ir pra mim ser escolhido agora. E tinha uma parada dessas mesmo. Não sei se vocês se lembram, como é que se diz? Por exemplo, ninguém queria lutar contra o Gaara. O Show já até diz, não, se eu cair com o Gaara eu desisto na hora e tal. Pô, poderia acontecer também isso que o Adonis está dizendo, sei lá, cair esse Show de Gaara. Só que a diferença é ser que alguém desiste logo. E eu discordo um pouco porque, por exemplo, cada ninja ali tem o seu jeito de lutar, mas independente do time que caísse, eu acho que eles arranjavam um modo de lutar e tal. Talvez seja mais por chamar a atenção do público, né? Aquela velha jogada, né? Não, vamos botar personagens que tenham rixas entre si, porque vai ficar mais interessante a luta. Mas com certeza, mano, é isso que eu tô questionando. Se fosse um sorteio correto e tudo, não existiria um confronto direto entre essas pessoas que têm rixas. Deu pra entender? Então tu tá colocando... Tipo, foi muito parecido. Cheque a credibilidade da Federação dos Ninjas, né? Contra o cara lá da Vila do Soma. Que pela primeira vez aparece uma cena forte, entendeu? No anime Naruto. Que o Shino, ele decepa os dois braços do cara, mano. Mas tem uma cena pior, mano, antes dessa, da saga dos Abusa. Vila que é a história do pai daquele meninozinho. É porque no anime os caras maneiram, mano. Que o cara era tipo o protetor da vila e tal. É. Aí quando chega aquele mafioso, no anime aparece que os caras quebraram os braços dele, né? Sim. Pra poder mostrar que ele não tem poder. Só que no mangá, mano, os caras arrancam o braço daquele doido, mano. A sangue frio e pendura o corpo lá no meio pra todo mundo ver. Que isso? Do mesmo jeito que no mangá, aquela luta ali da cena do Shino, o cara também explode os braços. O cara fica aleijado. Aí no anime, né, pra dar uma maneirada aí. Não, mas esse bicho aqui vai só ficar com a parada ali entupida. O Shino, ele tem um poder que é um poderzão bizarro, né? Que ele controla ali os insetos. Sendo que o cara vai ver, mano, o poder do cara, de novo, né, levado ao máximo, né, mano? Ele faz umas técnicas zona que o cara nem espera que ele vai fazer, mano. E o Shino é uma parada misteriosa, mano. Aquela luta dele, o... óculos da Elton Neji, John, né? Pois é, mano. O Neji usa o poder aí. Vixe, meu irmão, putaria é essa? Aí mostra a visão do Neji, mano. O corpo do Shino é tipo um ninho de besouros, né? Também entendi desse jeito aí. O diabo de putaria é essa? O cara é um besouro homem. Eu acho que ele deveria ser um personagem mais explorado, mano. Ele é muito terciário, entendeu? Não é nem secundário. Ele é muito deixado de lado em muitos momentos. É porque o visual dele não atrai muito, mano, ali, mano. Esse bicho é massa também, mano. O negócio do Shino é até uma coisa que a gente já comentou no último programa. Porque tu vê que o autor, ele deixou o personagem como sendo um personagem massa. Ele teria muita coisa pra ficar um personagem muito bom. Só que como a popularidade do Shino toda a vida foi muito baixa, não era interessante pra série o cara tacar o Shino direto ali. Ah, mas o Shino, ele justamente por causa disso, ele fica tipo um personagem da piada, entendeu? Sempre piada, mano. É, sempre sofrendo a piada que. Mas isso é futuramente, mano. Isso é mais no Shippuden. É porque esse bicho usa óculos escuros, né? Galera. Mas sabe o que é que eu acho engraçado do Shino, mano? É. É porque ele é uma criança, né? 12 anos. E tem a voz grossona, né? Não, o PC aí, mano. O PC tem 12 anos e tem a voz grossa também. Não, PC? É isso, o Shoji e o cara lá da Vila do Som também. Ah, mas essas lutas aí da Vila do Som é mamata, velho. Os caras não, são mas fracos. Ele perdeu, o Shoji perdeu, né? Não, mas eles cumprem o papel dele, porque eles estão ali pra, vamos dizer, porque o grande legal desse torneio é você ver os caras lutando com o poder deles, né? É. Que é o caso do Shikamaru, que ele já, você já vê mais ou menos como é que ele usa o poder dele. A primeira apresentação de cada um, né, na verdade. É, que antes disso não tinha se focado em todos os personagens. E o Naruto, que ele é um anime diferente, como a gente falou lá do programa passado, que ele é diferente do Dragon Ball, por exemplo. O cara vê bem direitinho, mano, a animação, os movimentos dos caras e tal, mas o autor, ele tinha que fazer alguma parada pro Naruto ficar um pouco mais forte, né? E ele inclui lá o poderoso Jiraiya, velho. Puta que pariu. Não botei muita fé no Jiraiya no começo, não. Quando eu vi ele, era o doido, que esse doido aí. É, mano, na episão do Jiraiya é massa, velho. É, mas só o nome. Tu pensava que ele ia roubar o Naruto, é tu? É, porque assim, mano, as únicas referências ninjas que a gente tem até agora é a do Kakashi, por causa da máscara do cara, né? E aí o cara aparece um personagem com o nome de Jiraiya, velho. Eu comecei foi a rir quando eu vi, mano. Vou nem mentir, mano. Eu assimilei logo ao ninja Jiraiya, né? Aí eu comecei a rir. Porra, mano, botaram um ninja logo com esse nome, Jiraiya. O cara fica logo, ó, Iva! É, pois é, mano. Meio estranho, né, mano? Podia ter escolhido outro nome pra ele, mas... O cara é um ninjazão lendário. Tu tá falando isso porque tu acha ou tu viu algum canto? Não, porque o Jiraiya, o ninja Jiraiya é um ninja lendário japonês. É, o seriado Jiraiya que tu assistiu é baseado... Na mitologia, nesse ninja, né? Nesse ninja que existiu, e o ninja do Jiraiya também é baseado nele. Ah, inclusive, tá, essa lenda do ninja Jiraiya, durante a série do Naruto, aparecem vários fatos envolvendo ele. Só que isso aí só vai ser revelado bem mais lá pra frente. Mas é uma loucura muito grande, ó. O cara vem em cima de um sapo, mano, gigante. E o bom é que o cara vem do sapo. Ele é um dos lados cômicos do anime, né? É doido, mano, totalmente, mano. Ele é mas aquela putaria dele de. Aquela putaria dele ser o tarado ali é como. O rei Rosenin, né? Esse bicho. A primeira tatagite dele foi com a. Não, mano, hello, falei. A da. Como é? A Hokage, eu não esqueci o nome dela, mano. Tsunade. Tá doido, mano. Essa é a primeira, daí a pau, viu, velho? Foi a primeira taradice dele, foi sim, mano. Foi com a Tsunade. Essa primeira vez aí que ele. O Adão está dizendo foi a primeira vez que ele quase morre. E quando esse bicho descobre que o Naruto pode virar mulher. Eu gostaria que esse bicho disse que só vai treinar o Naruto se ele treinar virando mulher. É, mano, o comédio do Naruto, bicho, é que ele vai criando os apelidos pra galera. É, mas essa parada aí, ó, ele conhece o... Sobrancelhudo. Ele conhece o doido, aí chama o cara de sobrancelhudo, aí. Isso aí é massa. Conhece o Jiraiya, aí é o Eroshenin, que quer dizer... Paradão e tal, cara, ó. Era o Xeninha. O legal que o Naruto... A Tsunade ele chama de vovó, né? É, a vovó é massa para ele criar o seu apelido do doido. Tate Baiô! Na verdade, é uma das únicas coisas interessantes desse treinamento dele é que ele faz um contrato, né, pessoal dos sapos. Isso é que eu acho legal, mano, que o autor, ele, vamos dizer, ele explica de uma maneira, apesar de ser tudo uma fantasia, acreditável, né? Porque o cara chega assim, não, mano, como é que eu vou invocar aqui os meus animais e tal, esse bicho, não, mano, tu assina aqui um contrato e tal. Contrato e de aí, sangue, né? Que e detalhe aí o negócio tá certo. Que esse contrato, ele tem que ser hereditário, tipo isso, né? É. Tipo, o detentor do contrato tem que repassar ele pro... Vamos dizer assim, seu discípulo, né? Uhum. Aí que fica evidente que o Jiraiya torna o Naruto seu discípulo, né? É isso não, é tu que tá dizendo aí. É, cara. Tu acha que aí o Jiraiya pegava e qualquer Zé Doidinho ele dava, era? Pergaminho lá. Tu é doido, é? É nessa hora aí que o time do Naruto, ele se separa totalmente, né? Que vai um pra cada lado, né? O Sasuke vai treinar com o Kakashi. O Naruto fica sozinho lá, não tem ninguém pra treinar ele, né? Ele encontra um mestre do nada, né, o cara? E a Sasuke... Um mestre meia força, né? Porque a real intenção do Naruto era aprender o Chidori, né? Do Naruto? Não, do Sasuke. Chidori? Chidori é do Sasuke. É porque vocês não se lembram, mano, disso aí. Quando termina o negócio do torneio, que o Hokage diz que eles precisam de um tempo e tal pra organizar a segunda fase, porque a segunda fase precisa ser assistida pelas outras cidades e tal. Os caras primeira... estavam fazendo tudo nas coxas, né? Pois é. A primeira reação do Naruto é isso, é pedir pro... Kakashi poder treinar ele pra ele aprender o que na época era o Haikiri, né? Que depois virou o Chidori. É na época que o Sasuke ainda tá hospitalizado e tal. Não, mas eu queria aprender e tal. Precisa aprender aquela técnica zona assassina, não sei o quê. É, o pior é que é o Naruto quer aprender mesmo. Aí o Kakashi pega e diz, não, mas eu te apresentar aqui um cara que é muito mais presença e tal. O bicho vai te ensinar todos os segredos. Na verdade, ele também não dá, né, mano? E apresentou o tipo girafa, não foi o Ebisu. Foi, ele apresentou pro Ebisu. Só que o Ebisu não conseguiu ensinar muito bem o Naruto. Ebisu, cara. Não, é porque ele não conseguia ficar... Porque ele tinha raiva do Naruto, né, não? Esse bicho é bom. Bicho era uma intriga antiga, né? Que tem essa intriga entre ele e o Naruto, né, no começo do anime. Mal ele não encontra no Jiraiya, não é por acaso, não. Eles estão andando lá, bicho, o Jiraiya, ó. Não, é por acaso, porque uma das coisas que o Kakashi já tinha identificado é que o Naruto precisava controlar o quanto ele liberava de chakra, né? Fato conhecido é essa putaria. O Naruto ia usar qualquer jutsu, ele usava tudo demais. Não, pois é, não conseguia conservar. Aí o objetivo do treino deles era esse. Era, como é que se diz, conseguir conservar. Conservar o legal, um chakra, uma quantidade de chakra em determinado parte, né? Pois é. E o legal do treinamento que eu acho do Jiraiya é isso aí, mano. Que o Jiraiya chega assim, aí, não, mas esse negócio de tu controlar o chakra é... Tem Corra futuro do demônio, não, né? Mano. Corra do demônio. É, mas tem que usar o chakra todo de uma vez, mano. Eu vou te ensinar aqui o macete de tu ter mais chakra pra tu usar do jeito que tu quiser ainda sobrar. Não, mas tem a parte da barriga, né? Que ele levanta negócio pra ver o selo do Naruto. Aí ele faz um selo mais poderoso. É, porque liberar. O selo do Naruto tava alterado ali. Ele corrige o selo. É. Depois dessa parte aí do treinamento do Naruto, é a parte que já começa as lutas, né? É, aí já são as lutas zona mais violenta, né? Mais violenta e mais estratégica também, né? Porque é umas lutas assim, mano, que o cara nem espera, nem de um, nem do adversário do cara, mano. Porque a primeira luta foi o Naruto contra o Neji. Naruto e o Neji, velho. Vixe, mano. Tá... É, foi porrada, foda, viu? Essa luta aí. Porque o cara... Porque o cara não espera nada, né, ali. Porque o cara vê assim, Naruto vai lutar com o Neji. Vixe, Naruto tá lascado. O gênio de Konoha, né? O gênio de Konoha contra o burro de Konoha, né? Naruto aí dá a vitória certa pro Neji, né? Acho que é doido, mas estratégias que o cara vai fazendo, mano, que o cara vai desenvolvendo no decorrer da luta, mano, é uma parada assim genial demais, mano. O Naruto, eu acho ele o ninja mais versátil de todos, porque ele se adapta com a situação, entendeu? Já os outros ninjas não, eles usam suas habilidades e tem como foco aquela mesma estratégia sempre, entendeu? Em busca das suas habilidades, de tirar proveito delas. Já Naruto não, como mais ou menos com o Baku. Vou discordar de novo. Tudo tu discorda de mim, mano. Não, porque tu tá dizendo que... Não, eu concordo contigo que o Naruto é versátil, tal, tudo, eu concordo. Só que eu discordo, mano, porque no decorrer da série inteira do Naruto, mano, tu não tem uma luta igual a outra, tá entendendo? Por mais é tudo bem, tu pode dizer, ah, beleza, o cara aqui só luta, esse outro aqui tem um poder da água, e usa o poder da água direto. Só que se tu for ver, mano, o Naruto, por mais que se repita, vamos dizer, o Rock Lee, sei lá, lutou 4 vezes na série, as 4 vezes que ele lutou não foi igual. Não, chutando todo mundo, saiu dando dando aquele golpe lá do... Não, Neto, mas aí tu apelou pro Rock Lee. O Rock Lee, ele tem o mesmo estilo... Diz outro personagem. Ele tem um estilo parecido com o Naruto, que é o de utilizar taijutsu em maioria dos seus golpes, entendeu? Por exemplo, a Tenten, por exemplo, só usar aquela técnica de invocar armas e atirar. Se tu botar ela dentro de uma luta, ela vai se focar só naquele tipo de estratégia, não, entendeu? Não vai se adaptar à situação. Tipo, a estratégia dela seria: não, o cara tá me encurralando aqui, vou tentar buscar uma solução pra sair desse encurralamento dele, né? Sei lá se existe essa palavra. E jogar minhas armas em cima dele. Não, mas a técnica da Tenten é pular, abrir aquele pergaminhozão e fazer o jutsu e sair um monte de adaga. Pois é, deu pra entender o que eu quis dizer? O fato é que, lógico que não, uma luta vai ser igual a outra. Nunca vai ser, porque o criador não vai deixar a luta ser igual. Lógico, mas ele, o que ele quer dizer, o Naruto, ele cria maneiras de ganhar. Ele cria tipo uma estratégiazinha com aqueles clones dele pra conseguir atingir o Rasengan no cara. Ele cria tipo uma armadilha, ele faz isso. Usa o espaço a sua volta a favor, entendeu? Os outros não. E os outros não. O Neji, ele tá ali usando aqueles golpes dele, aí de repente. Aí se o cara vai atacar, ele usa aquele escudo lá que ele roda assim, 360 graus. Aí pronto, aí se defende. O que não é errado, entendeu? Se eu tenho um poder forte e ele funciona muito bem, não tem por que eu buscar outra estratégia, entendeu? Só que eu tô exaltando a versatilidade do Naruto. O quão grandioso é o ninja Naruto, entendeu, mano? Pô, agora a melhor luta dessa segunda parte aí é a do Shikamaru, mas tá aquela ali, mas. Essa cara, é linda, viu? O cara é se linda. Surpreende demais, mas. Essa luta aí eu digo que é Flawless Victory, viu? O cara não dá nada, mano, pelo cara, mas. O cara fica olhando pro céu, mas. Sabe, o cara é olhar pro céu a ponto de morrer, mano? Ele nem queria lutar, mano. Ele queria égua, mas. Queria ir pra casa, mano. Puta que pariu. É, basta isso aí, né, mas esse bicho, não, mano, eu acho que eu vou desistir, a negada derruba ele lá de cima, né? Aí te embora, mano, pra luta, vagabundo. O estilo dele é muito máximo, cabelão, dois brincos assim, ó. É, puta, tá nem aí com nada. Esse bicho tá aqui, aí, vixe, mano, minha vida de lutar. Que nessa época, o Shikamaru só tinha um golpe. E o cara, ele consegue usar apenas um golpe pra poder vencer a luta, né? Mesmo o seu adversário sabendo, né? O que ele vai fazer. É Shikamaru e Temari, né? A sombra do sol é foda, viu, velho? Acho que tá doido, véio. O cara vê a inteligência ali do personagem, mas tá doido, é muito irado na luta. O que eu acho legal dessa luta aí, porque é até uma mecânica fácil. O desenrolar da luta, se você imaginar, é como se fosse a estratégia de um jogo de xadrez, né? É. Que ele utiliza, que a luta dele se resume a ele conseguir prever vários golpes antes do adversário dele, né? Mas você vendo isso aí sendo aplicado, é uma parada muito foda. Acho que existem 10 autores para poder criar lutas do Shikamaru, mano. É o único poder que o Shikamaru Zacarias. Tem. Como é que é a risada aí do Zacarias? É, mas essa daí foi uma oportunidade de tu ficar na tua, mano. Melhor chance de ficar calado, né? Até então o cara olha pro Shikamaru, ele é meio preguiçoso e tal. Mas aí quando esse bicho vai crescendo durante a luta, mano, é doido o cara ver que ele é um personagemzão forte demais, mano. Não é que ele seja forte fisicamente, né? Ele até mesmo admite que ele é um dos mais fracos. Ele é inteligente, né? Ele é, mas ele compensa, exatamente, compensa a fraqueza física com a mental. Os caras até se surpreendem, né? Os professores ali, quando estão assistindo a luta, é, vixe, mas Shikamaruzão aí, puxa, doideira. Ah, os professores não, mas isso aí é uma parada interessante, que os outros professores até se surpreendem, mas o professor, que era o capitão do time deles, já sacava isso aí pra retempo. É depois da luta do Shikamaru, é a putaria da luta do Sasuke, né? Que tá todo mundo esperando e tal, esse bicho não chega. Mas ele já dá um baixo pau ali no Gaara, mano, esse bicho. Mas ele tem a invasão, né? A galera tava assistindo lá e tem a invasão. Que é a galera da areia que invade a vila da Folha, né? E na verdade é uma invasão meio mal feita, né? Porque durante a luta do, como é que se diz, do Sasuke contra o Gaara, que era a luta mais esperada, né? Porque a fama do clã Uchiha era grande e tal. Tinha vindo uma porrada de gente de outras vilas só pra ver lutar, né? O último Uchiha. Ele já chega surpreendendo. Porque o legal é isso aí, mano. O Gaara, esse bicho vinha como um monstro insuperável, né? É. Era impossível e tal, o cara vencer ele, a negada tava lascada. E essa luta aí, macho, o Sasuke, ele arrupia, mano. Ele bota o Gaara pra ficar preocupado. É, mano. Ele faz a mesma putaria que o Rock Lee fez, né, na luta dele. É, e aí que eu acho invocado isso aí, porque anteriormente disseram isso aí, né? Não, mas o foda do Naruto é porque o cara que é bom só no Taijutsu, pega outro cara no Taijutsu, na mamada, não sei o quê. E essa luta aí é o que prova isso, mano. O Gaara, ele é totalmente ninjutsu, mano. E o Sasuke vai pra cima dele exatamente só no Taijutsu, mano. Ele é totalmente ninjutsu mesmo. Porque a velocidade da areia, né, não consegue acompanhar a velocidade dele, né? Esse bicho vai só na peia, zona... A comédia é isso, é que ele... Na época a galera ficou tudo na mente que o Rock Lee era o rapidãozão, né? Aí quando começa a luta do doidão, do Sasuke, ele... uma vez, a galera, vixe, meu irmão, o cara parece uma bala, ó. Mas, convenhamos, né, o Gaara sem essa areia é um nada, né, macho? A porra nenhuma. Ah, porra, a meio que... Não, o poder dizer do cara, velho. Ah, mas cada um tem um poder, e cada um sem um poder não é nada, porra. É, mano, é o poder do cara. Comentário bosta é esse, mano. Macho, mas aí, Adonis, mas tu tá ligado, que o monstro não faz, não tem nada a ver com o poder da areia, não, né? Lógico que tem, mano. É doido, negativo, pô, negativo. Aí você se engana. Aí você se engana. É uma explicação pra aquele jutsu. O poder, ali, o poder da areia não está ligado com o outro, não. Fala aí, PC, a explicação. Além do Shukaku também que tem poder controlar a areia, pra fazer a técnica da areia que o cara faz é a junção de dois elementos. Areia e o quê? É terra e vento. É. Sim, e aí? Agora deu. Agora o que é que se explica, deu, mano? A galera invade os ninjas da areia e da chuva, invadem ali a cidade de Konoha pra destruir tudo. E eles querem que o Gaara libere o Shukaku, né? Que tá dentro dele pra poder destruir a cidade completamente, né? Essa parte aí é massa, ó. Ele vai liberando na hora que ele se transforma no casulo, né? Que ele fica metade gato e metade Gaara, né? E gato, mas guaxinim, mano. É mesmo, né? O Joel tem mania de chamar aquele texugo de gato, né? Ele parece um gato, pô. Gato é o de duas caudas, mano. Então, ele não vira, né, o gato, não, primeiro ali, quando ele tá metade Gaara e metade texugo. É, mano, eu acho aquele texugo ali parecido é com o Sérgio Malandro, ó, mano. Você não acha, não, mano? Sérgio Malandro. Quando ele entra na luta, esse bicho é cheio de glu-glu e aí, mano. É porque o Gaara, ele é todo sériozão, né, mas quando ele vira ali o Shukaku, ele fica todo fuleirazão, né, na luta. Ah, tá, ele é um saço nessa hora aí, mas ele fica, ai meu Deus, eu não posso fazer nada, e quem tem que fazer é o Naruto, eu sou um doido, pá. Eu não vi isso, ele era o Naruto. O Naruto é que vai pra cima dele, né? Esse o Sasuke salvou foi a vida do Naruto, mano. O Sasuke, porque... assim, nessa hora aí, ele se acha um inútil, mano. Ele se acha inútil, ele. É, o Chapa, ó, antes do Shukaku assumir a personalidade do Gaara, o Gaara tava naquele modo meio Shukaku, né, meio menorzinho e tal, aí ele já tinha mobilizado a Sakura, já tava sufocando a Sakura, aí tava o Zé doidinho lá do Naruto, no meio da putaria e tal, ele sem saber o que fazer, o Sasuke já tinha quebrado mó pau com o Gaara, já tava morrendo, aí o Gaara ia matar a Sakura. Ia jogar outra pata daquelas que sufoca lá e tal. Aí o Naruto lá correndo, desesperado, sem saber o que fazer. É até uma cena impactante que só uma porra. Aí a negada só vê o papoco lá da areia subindo, sangue jorrando. Aí quando a poeira passa, é aquela cena do Sasuke libera o Chidori e libera o sei lá amaldiçoado. É, fica aquela música zona de tensão e tal. Aí o Naruto, vixe, mano, não sei o que, o Sasuke é foda e tal, eu sou um merda. Aí é aí que ele pega disposição pra querer começar a lutar sério. Que ele vê que a Sakura podia ter morrido, né, novamente, que ele não fez porra nenhuma. Nessa cena ele tem até um flashback da batalha da ponte, mano. Que na ponte a Sakura também ficou na mão do Haka ali e o Sasuke que... Aí é depois dessa cena aí que o Sasuke salvou a Sakura de novo. já tá esgotado que o Naruto pega ânimo de querer começar a mudar a história. E aí ele chama... Resumindo a história, o Naruto salva tudo. É depois que o Gaara assume a forma do gato gigante. O Naruto... Ele faz o selo pra poder chamar o sapão, né? O sapo do Jiraiya, Gamabunta, né? Só que ele faz alguma coisa errada que ele chama o sapo pequenininho, né? Tá. Ei, mas abrindo parênteses, eu acho muito engraçado esse nome, mano. Gamabunta. Parece Gamabunta. Já bem que tá bem feio. O cara fica, vixi, agora fudeu aí tudo, né? Tem um sapinho pequeno e tal. É só que ele consegue fazer o selo real, né? Que ele chama o Gamabunta. Tu já parou pra pensar, mano? Toda vida tu dá uma dentada ali no teu, no teu dedo pra passar aí sangue. Pra fazer o bicho ali. Eu faria isso aí, mano. Pivete, pivete, já dá uma dentada ali. O abdômen não aguenta nem uma... Isso aí é massa. A agulha, imagina uma dentada no dente. Na hora que o Naruto chama o Gamabunta olha assim, vídeo, velho, já bem isso aí, velho. O que, é que eu tô fazendo aqui, velho? Rafael já é imitando. Vídeo, mano, já bem isso aí, velho. É massa que ele dá uma olhada no Shukaku, né, ali. Eita, mano, o Shukaku vai me embora, mano, tu é doido, ei, pai, quem me bateu, o Naruto me protegeu. Ele é isso, fala da puta, vai pagar agora. Estaria que o PC falando, mas parece aqueles véizinhos que fica reclamando lá atrás, sabe? Aí porque o sapinho diz: pai, me bateram, pai, me. Sabe quem foi, mano? Foi aquele cara ali, aí o Shukaku. Aí é? Aí é? Aí ele dá só um brilhinho no olho, mano, assim, velho. Plim! É só o cavinho. Essa parte é massa, mano. É o sapozão ali com a katana nas costas com velho, velho. Taria que ele pega, puxa a katana, ele tenta cortar o braço, mas o braço do Shukaku se faz de novo, né? Volta ao normal. Mas ele não consegue bater ali no Shukaku porque ele não tem garras, né? Ele é um sapo, né? Então ele fica escorregando ali. Gamabunta vai pela lógica, né? Tenta atacar esse bicho com água. Só que o Shukaku, ele domina os jutsus de vento, né? É. Aí esse bicho, vixe, mano, eu não vou conseguir chegar perto dele só desse jeito, não. E aí ele chega, ah, Naruto, tu tem que me transformar em alguma coisa que tem garras. Vixe, essa cena aí é muito louca no anime, mano. Puta merda. Na hora que ele vai atacar o Naruto, ele... Pá! Quando ele se transforma, só o braçozão da raposa, mano. Garras e que possa morder, né, mano? É, ele fala isso também. O Gamabunta, ele fica puto, né? E abençoe aí, mano. Que tu me transformou nessa bicha, velho? Aí ele diz, não, mas a única coisa que eu pensei foi na raposa e tal. Deixa agora a outra cena, mano. A morte do... Aí pronto, aí a do... Foi foda. Painha ali querendo matar o... Painha, é, mano. O painha da Bahia. Painha da Bahia. Painha ali, mó pai. Painha da Bahia, ó, cara. Painha. É bem, animal, é bem, mano. Na verdade, é o pai. Porque ele é o pai, é. Painha. Da... Right now! Ah! Eu putaria essa aí, mano. A pistola, né, mano? Joga uma pedra aí e joga. Hasta la vista, baby.